ZYV 484. Rádio Cristal FM 104,9. Serrinha, Bahia. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 10 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 20 segundos. Observatório Nacional, 18 horas, 59 minutos, 30 segundos. São radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 13 de maio de 2022. E vamos ao destaque do dia. Governo entra com ação no Supremo Tribunal Federal contra a cobrança de ICMS dos estados sobre o diesel. Eduardo Biagini. A Advocacia Geral da União alega que estados contrariam lei que define a alíquota única do imposto para todo o país. Daqui a pouco eu volto com mais informações. E você também vai ouvir hoje na Voz do Brasil. Orientar agricultores sobre o uso mais eficiente de fertilizantes. Embrapa realiza série de encontros pelo país, Mariana Jungmann. O objetivo é ajudar a reduzir a quantidade de fertilizantes aplicados na lavoura brasileira. Anvisa autoriza a retomada do serviço de bordo em aviões. Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum. E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br. A AGU, Advocacia Geral da União, entrou com uma ação hoje no Supremo Tribunal Federal para pedir a suspensão da forma como os estados estão cobrando o ICMS que incide sobre o diesel. O jornalista Eduardo Biagini está aqui no estúdio da Voz do Brasil para conversar com a gente e explicar por que o governo federal alega que essa decisão atrapalha a redução do preço do combustível. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Nazi. Ouvintes da Voz do Brasil. Em março deste ano, o presidente Jair Bolsonaro sancionou uma lei que determina que a cobrança do ICMS dos combustíveis seja feita na fonte, ou seja, na refinaria ou no balcão de importação, quando vier do exterior, em alíquota única para todos os estados e o Distrito Federal. Assim, o ICMS é cobrado em apenas uma etapa da cadeia produtiva. Na época, o governo federal também decidiu zerar a cobrança de impostos federais sobre os combustíveis e a expectativa era que, na prática, isso representaria uma redução no preço. Mas depois que a lei foi aprovada, o CONFAS, o Conselho Nacional de Política Fazendária, que reúne representantes da área econômica de todos os estados e do Distrito Federal, se reuniu e estabeleceu a possibilidade dos estados aplicarem o chamado fator de equalização na cobrança do imposto. Na ação enviada ao Supremo Tribunal Federal, o governo federal alega que a alíquota estabelecida ficou maior que a máxima que já era cobrada na época da aprovação da lei e que esse fator de equalização acaba mantendo a aplicação de alíquotas diferenciadas do ICMS em cada estado, o que contraria a lei aprovada em março. Agora, Eduardo, explica melhor para a gente o que seria esse fator de equalização. Vamos lá. O CONFAS estabeleceu uma alíquota única em 99 centavos por litro do diesel tipo A e em R$1,006 por litro do diesel tipo S10, o mais usado no país. Mas esse fator de equalização é uma espécie de desconto que cada estado pode aplicar sobre esse valor total quando recebe o combustível. O CONFAS criou uma tabela para determinar quanto de desconto cada estado pode aplicar. Assim, segundo a Advocacia Geral da União, os estados começam cobrando muito alto esse imposto e vão dando descontos diferenciados em cada local do país. Isso contraria a intenção da lei de estabelecer um preço único para o ICMS e reduzir o valor final do combustível. E o que a Advocacia Geral da União está pedindo ao STF, Eduardo? O pedido, Gabriela, é para suspender o efeito dessa decisão do CONFAS e que, no fim, ele seja considerado inconstitucional. E ainda que os estados e o Distrito Federal observem a evolução dos preços dos combustíveis na hora de estabelecer essa alíquota de ICMS, de modo que o peso proporcional do imposto não seja maior do que estava no momento da aprovação da lei. Só para se ter uma ideia, segundo a Petrobras, o ICMS corresponde, em média, a 15% do preço do diesel. Nazi? Obrigado, Eduardo Biagini, pelas informações ao vivo. O Brasil consumiu no ano passado 43 milhões de toneladas de fertilizantes. E quase 90% desses insumos vieram de outros países. Para reduzir a dependência, a Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, está promovendo programas de capacitação para orientar produtores rurais no uso mais eficiente dos fertilizantes. A caravana Embrapa Fértil Brasil vai passar por 48 polos de produção agropecuária. As palestras da caravana Embrapa Fértil Brasil vão abordar temas como práticas e técnicas de correção, fertilização, semeadura e cultivo. Os participantes vão conhecer novas maneiras de definir as quantidades e tipos de adubos e as épocas e formas de adubação corretiva. E serão apresentadas fontes alternativas de nutrientes e novos processos industriais. Também fazem parte do programa as vantagens e limitações de plataformas digitais e tecnologias da agricultura de precisão. Segundo o coordenador da caravana, Sérgio Abud, o objetivo é ajudar a reduzir a quantidade de fertilizantes aplicados na lavoura brasileira. Hoje o mundo passa por um problema da logística do transporte dos fertilizantes, o problema da produção dos fertilizantes, e tem isso como da origem desses problemas, o conflito armado que nós estamos tendo na Rússia e Ucrânia, e nós temos problemas também de preço. Então isso afetou drasticamente o preço e a disponibilidade de fertilizantes. A nossa expectativa é que a gente consiga fazer uma economia de pelo menos 20% desses fertilizantes que o Brasil utiliza normalmente. Até o fim do ano, pesquisadores e analistas da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, vão visitar 48 polos de produção agropecuária em todas as regiões do país. Vão participar das palestras técnicos de extensão rural, consultores, representantes de cooperativas, associações, sindicatos e produtores rurais. A expectativa é chegar a 10 mil participantes, que vão depois se tornar multiplicadores. O produtor rural Lúcio Damália, que tem uma fazenda em Douradina, no Mato Grosso do Sul, participou da primeira rodada da caravana e fala sobre a importância de aperfeiçoar conhecimentos para economizar fertilizantes. Hoje nós estamos na era do conhecimento. Como nos últimos tempos houve um aumento significativo do custo de fertilizante, a redução com tecnologia, só que a tecnologia permite isso, é muito significativo no meu custo de produção. Além do Mato Grosso do Sul, a caravana Embrapa Fértil Brasil vai passar este mês por cidades de São Paulo. Em junho e julho, a caravana estará em Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Para conhecer a programação completa e inscrever-se, basta consultar na internet o endereço embrapa.br/caravana-embrapa. Reportagem Mariana Jungmann. E os agricultores devem ficar em alerta para a próxima semana. Uma forte massa de ar frio de origem polar deve atingir várias regiões do país a partir de domingo. O frio pode causar neve e geadas no sul e a temperatura mais baixa pode chegar até os estados de Rondônia e Acre. A Defesa Civil Nacional também recomenda a adoção de medidas de proteção para a população mais vulnerável, como pessoas em situação de rua. Uma massa de ar frio de origem polar deve avançar pelo sul a partir de domingo e influenciar as temperaturas no sudeste, centro-oeste e norte do Brasil. Segundo dados do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, na região sul devem ser registradas temperaturas negativas e geadas generalizadas, com possibilidade de neve entre segunda e terça-feira nas serras gaúcha e catarinense. No sudeste, a previsão é de frio intenso a partir de segunda, em São Paulo e no sul e sudoeste de Minas Gerais, com possibilidade de geada no estado até o dia 23 de maio. O mesmo deve ocorrer na região centro-oeste, que também tem previsão de geada para o Mato Grosso do Sul. No norte do país, as temperaturas devem atingir os estados do Acre e de Rondônia. Mamedes Luiz Melo, do Instituto Nacional de Meteorologia, falou sobre a expectativa para os próximos dias. Praticamente nenhum estado deve escapar aí essa atuação dessa massa de ar polar. Tanto que, é claro, que se espera nesses lugares mais altos lá, da Serra Gaúcha e Catarinense, uma temperatura bem negativa, né? A gente está esperando que ela seja menor do que aí, ou em torno de menos 5 graus. Claro, com alguma chance de ela ser maior. E também a gente está prevendo chuvas com grandes volumes, com todo aquele pacote que vem com trovoadas, rajadas de vento, e também possibilidade muito alta de queda de granizo, especialmente ali para a região sul, São Paulo, Mato Grosso do Sul, não está descartado, especialmente no início dessa semana, agora do dia 16. A Defesa Civil Nacional recomenda que as defesas civis estaduais e municipais adotem iniciativas de preparação e reforcem a divulgação de informações para alertar a sociedade sobre medidas de autoproteção. O coordenador-geral de Gerenciamento de Desastres da Defesa Civil Nacional, Tiago Molina Chinó, destacou que o período exige uma atenção especial com a população mais vulnerável, como enfermos, moradores de rua, idosos e crianças. As recomendações são a gente manter-se bem agasalhado, manter-se em locais protegidos, evitar locais de grande circulação, locais fechados, né, que podem ser potencializadores de transmissão de doenças virais nessa época do ano, além de manter-se bastante hidratado. Essas são as principais recomendações. Além delas, a gente sempre destaca, né, pelo menos nas áreas mais frias, atenção também aos animais de estimação, né, deixá-los em um local protegido, um local quente, principalmente no período noturno. A previsão de tempo e os avisos são divulgados diariamente no portal do INMET, aplicativo e redes sociais do Instituto Nacional de Meteorologia. Reportagem Luciana Vasconcelos. A alimentação em aviões vai poder ser retomada a partir do dia 22 de maio. Isso, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, revogou essa e outras restrições que estavam em vigor por medida de segurança em razão da pandemia. Além da retomada do chamado serviço de bordo, as companhias aéreas também poderão voltar a ocupar todos os lugares das aeronaves e fazer os procedimentos de limpeza ainda com passageiros no avião. No entanto, o uso de máscaras ao longo da viagem continua obrigatório e a orientação é de que a alimentação deve ser feita no menor tempo possível. De acordo com a agência, o relaxamento das medidas restritivas foi possível graças aos altos índices de vacinação da população, à redução dos números de infectados e ao encerramento da emergência em saúde pública de importância nacional decretada por causa da pandemia. Mais de 3 milhões e 800 mil trabalhadores nascidos em maio recebem amanhã um pagamento do saque extraordinário do FGTS. O valor do saque é de até R$ 1.000 por trabalhador e leva em conta a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas do FGTS. Os beneficiários podem movimentar o saldo pelo aplicativo Caixa Tem. É possível pagar boletos e contas, utilizar o cartão de débito virtual para pagamento em lojas, sites ou aplicativos, além de fazer compras em supermercados, padarias, farmácias e outros estabelecimentos pagando com o QR Code nas maquininhas. O valor também pode ser transferido para outras contas bancárias da Caixa ou de outro banco. É possível ainda realizar transações por meio do Pix, além de efetuar saque nos terminais de autoatendimento da Caixa e nas casas lotéricas. Em todo o calendário que segue até 15 de junho, vão ser liberados cerca de R$ 30 bilhões para aproximadamente 42 milhões de trabalhadores. Ação. Cinemateca Brasileira reabre para a visitação do público. E no clima de sexta-feira 13, você vai ouvir daqui a pouco que a programação inclui mostras de filmes do mestre do terror do país. Duplicação de rodovias, geração de novos empregos, redução de impostos. Se tem a ver com seu dia a dia, está lá no Saiba Tudo, um novo site que te deixa bem informado sobre todas as ações do governo federal. Segurança, educação, saúde, economia, tudo isso e muito mais num só lugar, para deixar você por dentro. É mais que um portal, é um Saiba Tudo. Acesse gov.br/saibatudo. Governo Federal. Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Defesa do Brasil! Mais segurança e conforto para motoristas e moradores de 12 municípios do Rio Grande do Sul. As obras de duplicação da BR-116 no estado contam com um trabalho de engenharia das Forças Armadas. Considerada uma das principais rodovias do Brasil, a BR-116 começa no estado do Ceará e termina no Rio Grande do Sul. São 4.500 quilômetros de extensão que cortam 9 estados brasileiros. No Rio Grande do Sul, aproximadamente 210 quilômetros da rodovia estão sendo duplicados, de acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. Deste trecho, cerca de 50 quilômetros da obra, entre as cidades de Guaíba e Tapes, estão sob a responsabilidade da Engenharia do Exército, que já concluiu mais de 75% do total dos serviços previstos. Nesta segunda-feira, foi entregue à comunidade do Centro-Sul Gaúcho o viaduto do quilômetro 319 da BR-116, em Barra do Ribeiro, construído pela Força Terrestre. O diretor de obras de cooperação, General Rogério Cetrim de Siqueira, detalha as atividades executadas pelo Exército ao longo da rodovia. Um trabalho de terraplanagem, uma parte de pavimentação, material pétreo e material primário, depois a pavimentação asfáltica. E ainda assim, dentro disso, a gente consegue produzir a brita que é utilizada no próprio asfalto e nos dispositivos de drenagem. A usinagem do asfalto também é feito pelo próprio batalhão. Então, além de toda a parte associada a laboratório, ou seja, ensaios de qualidade e também a parte de topografia. Estão envolvidos nas atividades de pavimentação asfáltica da duplicação da BR-116, engenheiros militares, oficiais e soldados do Exército. Para a execução, o DENIT disponibilizou à Força Terrestre o valor de R$209 milhões. Reportagem Lani Barreto. O Ministério da Saúde vai manter o imunizante da Janssen contra a Covid-19 no Plano Nacional de Operacionalização de Vacinas, o PNO. Em nota técnica, o Ministério informou que a decisão é pautada pela orientação da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que concedeu registro definitivo e recomendou o uso da Janssen. Em abril, a Organização Mundial de Saúde emitiu um alerta, sugerindo a suspensão do uso dessa vacina após suspeitas de problemas relacionados a ela. No entanto, após revisão de estudos científicos, o alerta foi retirado e a vacina foi considerada segura e eficaz para uso, tanto pelas autoridades de saúde internacionais quanto pela Anvisa no Brasil. Até o momento, mais de 487 milhões de doses de vacina da Covid-19, produzidas por diversos laboratórios, foram distribuídas para todos os estados e o Distrito Federal. 92% dos brasileiros acima de 12 anos já receberam a primeira dose e 87% receberam a segunda dose ou dose única da vacina. E o acesso ao cartão de vacina da Covid-19 por meio do aplicativo Conect SUS vai se tornar mais fácil? É que o aplicativo agora permite baixar o cartão no próprio aparelho celular. Com isso, o cartão de vacinação pode ser acessado mesmo estando offline, sem internet. O Conect SUS pode ser encontrado para ser baixado de graça nas lojas virtuais de aplicativos para celular. E o Ministério da Saúde lançou a estratégia de busca ativa de casos de hanseníase. Mais de 5 mil profissionais, como agentes comunitários de saúde, vão ser capacitados em diagnóstico, tratamento e uso do teste rápido para detectar a doença. O Brasil é o primeiro país no mundo a ofertar testes de apoio diagnóstico da hanseníase para atenção à saúde. A busca ativa por novos casos de hanseníase ocorrerá em 78 municípios que foram considerados prioritários pelo Ministério da Saúde. De 2011 a 2020, foram diagnosticados cerca de 284 mil casos de hanseníase no Brasil. 214 anos de história. A Imprensa Nacional, órgão do governo brasileiro responsável pela publicação do Diário Oficial da União, faz aniversário hoje. E é pelo Diário Oficial que os brasileiros têm acesso às ações e atos realizados pelos três poderes: executivo, legislativo e judiciário. A história da Imprensa Nacional se confunde com a chegada da família real ao Brasil e atravessou mais de 2 séculos garantindo informação aos brasileiros. E a Imprensa Nacional segue se reinventando e acompanhando pelas novas tecnologias. Fechando a semana de comemorações, foi entregue hoje o diploma Amigo da Imprensa Nacional a personalidades que contribuem com a instituição. A imprensa nacional foi fundada em 13 de maio de 1808 e marcou a história brasileira. As atividades tiveram início com a chegada da corte portuguesa ao Brasil. O diretor do Museu da Imprensa, Rubens Cavalcante, conta mais sobre essa história. Foi criada na Rua do Passeio número 44 para imprimir os primeiros atos da corte portuguesa no Brasil, os primeiros livros e os primeiros jornais. Décadas depois, em 1862, o Império lançou a primeira edição do Diário Oficial da União, que até hoje é o principal produto da imprensa nacional. Nele são publicados todos os atos do governo federal, informações que impactam diretamente a vida do cidadão. E o DOU, como é conhecido, não parou no tempo, como explica o diretor da Imprensa Nacional, Eldo de Souza. Em 2017, o Diário Oficial da União passou a circular exclusivamente em formato digital, proporcionando uma grande economia de papel, além de trazer facilidade de acesso para os seus usuários. No ano de 2019, foi lançado o novo portal da internet e o aplicativo do DOU, com modernidade e facilidade para pesquisa pela sociedade. A imprensa nacional teve uma semana com vários eventos comemorativos e nesta sexta-feira foi realizada a cerimônia de entrega do diploma Amigo da Imprensa Nacional. O diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação, EBC, Glenn Valente, foi um dos agraciados. A EBC reúne canais de TV, rádio e agência de notícias e também é responsável pela produção da Voz do Brasil do Poder Executivo. Glenn Valente disse que recebeu a honraria representando todos os funcionários da EBC e comentou a importância da imprensa nacional e de seus mais de 2 séculos de existência. Isso significa que a gente está contribuindo, a gente contribui em algum momento para esses 214 anos. Eu acho que celebrar 214 anos é um marco, a gente está agora no ano do bicentenário, ou seja, a imprensa nacional participa e participou do desenvolvimento do Brasil e a gente na EBC estamos contribuindo há um pouquinho menos de tempo, mas sempre contribuindo. O ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Célio Faria Júnior, também recebeu a honraria e ressaltou a importância do Diário Oficial para a transparência dos atos públicos. A importância para a população é a transparência das informações da atuação dos entes públicos perante a sociedade. Todo cidadão tem acesso ao Diário Oficial da União através da internet. Toda a história da imprensa nacional pode ser conhecida no museu da instituição que fica no Distrito Federal. As visitas acontecem durante a semana em horário comercial. Todas as informações sobre a imprensa nacional estão no site in.gov.br. Reportagem Cleide Lopes. Ela está de volta. Com o maior acervo audiovisual da América do Sul, a Cinemateca Brasileira em São Paulo está sendo reaberta ao público. E no clima de sexta-feira 13, a entidade homenageia o cineasta José Mujica Marins, o Zé do Caixão, considerado mestre do terror brasileiro. Ligada à Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, a Cinemateca Brasileira estava fechada desde 2020. Aproveitando a sexta-feira 13, a Cinemateca Brasileira reabre com uma mostra de filmes que homenageia o cineasta José Mujica Marins, o criador do Zé do Caixão, falecido em 2020. O que é o sangue? É a razão da existência. Inaugurada na década de 1950 por meio do Clube de Cinema de São Paulo, a Cinemateca passou por acidentes e crises em sua história. Mais recentemente, em 2016, um incêndio afetou um galpão da entidade, destruindo cerca de 1.000 rolos de filmes. Em 2020, uma enchente alagou o prédio da Cinemateca na Zona Oeste de São Paulo. No mesmo ano, o prédio principal foi fechado ao público. Em julho do ano passado, mais um incêndio. Desta vez, Correias no galpão da Zona Oeste da cidade, destruiu parte do acervo. A nova gestão do espaço afirma que ainda vai levar alguns anos para retomar completamente a entidade. Mas a diretora técnica da Cinemateca, Gabriela Queiroz, garante que o espaço está pronto para receber o público. A gente vem trabalhando para sanear os principais problemas e finalmente agora reabrir a Cinemateca ao público, devolvê-la para a sociedade civil, devolvê-la para a comunidade. Os números comprovam a grandiosidade da Cinemateca Brasileira, o maior arquivo de filmes da América do Sul. Toda a estrutura tem cerca de 23 mil metros quadrados, que abrigam em média 200 mil rolos e 40 mil títulos, entre filmes, novelas, fotografias, telejornais, tudo isso para preservar nossa história, memória e identidade, ressalta a diretora técnica. Para a gente é muito importante estar aqui de volta e trabalhar de novo para devolver a instituição para a sociedade. É imensurável o valor desse patrimônio que está aqui. No fim de semana, a Cinemateca vai permanecer aberta ao público com a mostra de filmes de Zé do Caixão. Mas uma programação de atividades culturais já está confirmada para as próximas semanas, como a semana ABC 2022, a partir do dia 25 de maio, que promove mesas e debates sobre o audiovisual e tecnologia. Reportagem Júlia Ballarini. Essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite e um bom fim de semana. Uma boa noite para você e até segunda. Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.